fazendo perguntas. Siga o exemplo. Ele é o novo chefe de vendas. Quem? Quem é ele? Ele é o novo chefe de vendas. 1. Ela é a nova secretária de Rui Fonseca. Quem? Quem é ela? Ela é a nova secretária de Rui Fonseca. 2. Meu nome é Marilena. Como? Como é seu nome? Meu nome é Marilena. 3. Eu tenho 30 anos. Quantos? Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. 4. Ele vai chegar em outubro. Quando? Quando ele vai chegar? Ele vai chegar em outubro. 5. Eu vou ao clube porque gosto de jogar tênis. Por quê? Por que você vai ao clube? Eu vou ao clube porque gosto de jogar tênis. 6. Ele mora em Salvador. Onde? Onde ele mora? Ele mora em Salvador. 7. Eu vou comprar o jornal. O quê? O que você vai comprar? Eu vou comprar o jornal. 8. Eu vou comprar o Diário Mercantil. Qual? Qual jornal você vai comprar? Eu vou comprar o Diário Mercantil. 9. Nós temos pouco tempo. Quanto? Quanto tempo vocês têm? Nós temos pouco tempo. 10. Ele trabalha bem. Como? Como ele trabalha? Ele trabalha bem.